sorte um dia diremos que valeu a pena, que já valeu a pena ter escolhido ficar por aqui, por aqui. Perceber que o dia tem poucas horas, tem poucas horas, e que o melhor jeito de viver é ter você aqui. Pois quando me reparo contando os nossos passos e me relembro dos momentos que tive com você, e quando falo sem pensar, eu sempre chego em algum lugar. Tudo que eu fiz pra você.